curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica vai para um perfil que em breve deve virar fanpage no Facebook, né? Estou falando do perfil da equipe de basquete sobre cadeira de rodas Arpia da Fronteira, que representa a cidade de Foz do Iguaçu em competições estaduais e nacionais. Para custear suas despesas, o time conta com o apoio da União dos Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu, Secretaria Municipal de Esportes e Prefeitura Municipal, bem como aí dos próprios atletas, amigos e familiares. A estreia do time na temporada 2016 foi na noite de ontem em Cascavel contra a equipe dos Kings de Maringá, em jogo válido pelo Paranaense. Neste sábado, uma rodada dupla, né, tendo como adversário o Tubarão de Ponta Grossa às 3 da tarde e o Cascavel, dono da casa, às 9 da noite. Amanhã, domingo, o time encerra sua participação na primeira fase contra a equipe do Fênix de Curitiba. O link para adicionar o perfil à sua rede de contatos no Facebook está sendo postado agora em nossas mídias sociais. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Oh,